Como acabar com as dúvidas? Você conhece a fórmula? Você já pensou em viver sem dúvidas? É, você que está ouvindo. Você tem dúvidas? Muita gente fala, quem não tem, né? Então, quem sabe como acabar com as dúvidas, não tem dúvidas. E quem não tem dúvidas, poxa vida, como vive... Como vive uma pessoa sem dúvidas? Não é, é fascinante, não é, Bimala? Ah, não é para perguntar nada para você. Então, imagine viver sem dúvida nenhuma, sem duvidar de nada, sabendo tudo. É possível? Claro que é possível. Muita gente nem imagina, né? Poxa, será que é possível viver sem dúvidas? Será que existe alguém que vive sem dúvidas? Será que não é uma coisa chata já saber tudo? É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 41. Não é isso, irmão? Não lembro, minha cabecinha de pano. É, capítulo 4, verso 41. E é, horário de quebrar o jejum, é verdade. É, daqui a pouco nós vamos falar, depois do Gita, nós vamos falar o horário de quebrar o jejum. É, tem gente que não sabe o horário de quebrar o jejum. É, para quem fez o jejum, né? Quem não fez, não precisa quebrar. Agora, quem fez o jejum, vai quebrar o jejum no horário certo. É, está bem, está bom. Então, vamos ler o Shrima Bhagavatam e vamos ler a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. É, se não enrolar muito lá, tudo é ocupado, sou eu, Bimala. Tudo sou eu, o culpado sou eu. Tudo que dá errado, a culpa vem em cima de mim. Então vamos ver como acabar com as dúvidas com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Saptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Andeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahaganara, Gunatam, Vitam, Tam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam Vitanscha, Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate, Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Rade Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos tentar cantar o verso 41 do capítulo 4. Então vamos lá. Eu falei que esse livro... Não falei, tá vendo? Você me apressa. Então, o Bhagavad Gita está de graça no nosso site. Isso mesmo, você entra no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Então, está vendo? Os devotos querem dar, não querem tirar nada de ninguém. Os devotos, na verdade, os devotos não querem, eles estão dando, né, o conhecimento completo e perfeito de graça para todo mundo aí. Tanto é que está na nossa tela aí, ó. A gente só tem um link, a gente só aponta, né? A gente só aponta porque quem está dando esse livro grátis são os devotos. E como a gente quer ajudar os devotos a espalhar esse conhecimento, a gente coloca aqui na rádio, no link, livros grátis, tá bom? Então tá bom, tá hospedado pelos devotos. É uma cortesia, uma misericórdia dos devotos, então está de graça aí na sua tela, o Bhagavad Gita, como ele é, para ler na tela ou baixar. Então calma, Bimala. Os devotos estão dando de graça aquilo que todo mundo está buscando, conhecimento. Tá, vamos lá, verso 41, já deu tempo, né, das pessoas abrirem, tá. Yoga sannyasa karmanam gyana sanchina sanshayam atmavantam nakarmani nibanandi dananjaya. Tradução, palavra por palavra. Yoga, serviço prático e amoroso a Deus em karma e yoga. Sannyasta, renunciado. Karmanam, dos executantes. Gyana, conhecimento. Santina, corte através do avanço do conhecimento. Sanshayam, dúvidas. Atmavantam, situado no eu. Na, nunca. Karmani, trabalhos. Nibaranti, atam. Dananjaya, ó conquistador de riquezas. Tradução completa. Por isso, aquele que renunciou aos frutos de sua ação, cujas dúvidas são destruídas pelo conhecimento transcendental e que está firmemente situado no eu, não é preso pelos trabalhos, ó conquistador de riquezas. Uma pessoa que segue a instrução do Bhagavad Gita, como é dada pelo Senhor Krishna, a personalidade de Deus em pessoa, libera-se de todas as dúvidas pela graça do conhecimento transcendental. Aí a fórmula. Como que é que eu pus lá? Como que eu pus? Você colocou? Ah, foi você, é verdade. O tema do programa, Bima? Não lembro. É cabecinha de pano. Você que tinha que lembrar, a mulher que tem, eu sou a memória, nas mulheres eu sou a memória, Krishna fala. Então as mulheres que têm que ter memória, é só para o que interessa, né? Para lembrar de aniversário, data de aniversário, para lembrar, tudo que não precisa. Memória mal utilizada. Como acabar com as dúvidas? O homem nem tem memória, né? É verdade. Krishna, nas mulheres eu sou a memória. A fala doce, né? Como acabar com as dúvidas? Aqui, ó, a resposta, ó. Todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é. Ih, já esqueci, Bimala. Deixa eu voltar de novo. Como acabar com... Eu não esquecendo de Krishna, tá bom. Como acabar com as dúvidas dos devotos de Krishna, claro, né? Nem de Krishna, nem dos devotos de Krishna. Como acabar com as dúvidas? Aqui, ó, Prabhupada responde, ó. Que seguir a instrução do Gita. Seguir a instrução do Gita, como é dada pelo Senhor Krishna. E não esses Gitazinhos que tem por aí, esses Bhagavad Gitazinhos, esses livrinhos aí que torcem, distorcem, especulam, aí não tem jeito, aí você se afasta, em vez de se aproximar de Deus, você se afasta de Deus. Tem que ler o Bhagavad Gita como ele é. E se você seguir a instrução do Gita como é dada pelo Senhor Krishna, sem adulteração, sem especulação, você se livra de todas as dúvidas, pela graça do conhecimento transcendental, tá vendo? Aquilo que todo mundo busca, né? Os americanos gastam bilhões, os americanos, russos, alemães, né? Eles gastam bilhões para adquirir conhecimento, que está de graça no Bhagavad Gita. Mas o conhecimento completo, perfeito, transcendental, eterno. Aí, meu amigo, aí acabam, se libera, a pessoa se libera de todas as dúvidas com esse conhecimento transcendental. Aliás, o resto nem é aceito como conhecimento, né? O que se ensina nas escolas, faculdades, universidades, nem é aceito como conhecimento, para você ter uma ideia. É inútil, tanto nesta vida quanto na próxima, como uma parte e parcela do Senhor Krishna. Em plena consciência de Krishna, essa pessoa já está estabelecida no conhecimento do eu. Viver satisfeito, né? Quem tem esse conhecimento? Eu tenho conhecimento, então eu sou alma eterna, você é uma alma eterna. Então, nós, eu, você, só vai ficar satisfeito se você tiver esse conhecimento. Esse é o único conhecimento que satisfaz o eu, nosso eu, nós, almas. Então, começa por aí, né? As pessoas, a minha mente, ou a minha alma, não, nós somos a alma, nós somos almas eternas, nós somos espíritos eternos, e nós só vamos ficar satisfeitos com o conhecimento transcendental, que, como falou na tradução lá, corta, ele corta todas as dúvidas, acaba com todas as dúvidas. Imagine, né, viver sem dúvidas. A gente se libera de todas as dúvidas. É a velha história, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas qual verdade? Essa verdade, a verdade transcendental, eterna, aquilo que é verdade sempre. Essa verdade aqui já era verdade antes da criação dos universos, dos incontáveis universos materiais. É verdade no começo da criação, é verdade no meio da criação, é verdade no fim da criação, é verdade depois de toda a destruição da criação material de todos os incontáveis universos, continua sendo verdade. Isso é verdade de verdade. O resto, pode ser até verdade, mas relativa, tem começo, meio e fim. Então, como uma parte e parcela do Senhor Krishna, em plena consciência de Krishna, a pessoa que está estabelecida no conhecimento do eu, não tem mais dúvidas, nada gera dúvidas nela, ela não tem dúvida nenhuma, ela tem certeza absoluta porque conheceu a verdade absoluta. Como tal, ela está indubitavelmente além do cativeiro à ação. Além de tudo e de todos, né? Apesar de estar aqui vivendo com tudo e com todos, ela está além dessas prisões da ação. Livre, completamente livre. É a velha história, só que as pessoas só falam. Elas não têm a mínima noção de como fazer isso e não têm a mínima noção da verdade absoluta. Porque a verdade absoluta só está no Bhagavad Gita como ele é. E mais nenhum outro lugar. Tá bom, já parei de falar, Bimala. Então, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá de graça o Bhagavad Gita como ele é, para você ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, aí tem que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo, tá? Você clica aí, livros novos na quarta linha, você já encontra o Bhagavad Gita como ele é. Deixa eu clicar aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, que é a pós-graduação do Bhagavad Gita. Depois vem a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus. Depois a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Ah, desce mais quatro livros aí que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda uns dois ou três, esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então, dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. O que mais, Bimala? Ah, é verdade, já estamos depois do Bhagavad Gita. Então tá. Já que estamos depois do Bhagavad Gita, então vamos falar o horário de quebrar o jejum. Então você que fez o jejum de Ekadashi, ele deve ser quebrado neste sábado, dia 24, das 6h24 às 10h11. É, eu gosto de quebrar sempre no meio, né? Para não correr o risco de quebrar antes ou depois, porque cada estado, né, tem um horário diferente. É, depende um estado longe do outro, né? Se o estado é muito perto, tudo bem, né? Mas se é muito longe, então dá uma diferença de fuso horário. Então, o melhor é quebrar no meio, para não correr o risco nem de quebrar adiantado, nem atrasado. 6h24, 7h24, 6h24, 7h24, 8h24, 9h24, 10h11. É, lá para as 8h30, mais ou menos, né? Eu vou quebrar. Lá para as 8h30, passada, por aí. Aí não corre o risco nem de quebrar adiantado, nem atrasado. Ah, ninguém perguntou. Tá bom. Tá bom, Bimala, já parei de falar. Nossa, é hoje, hein? Bom, gente boa, então, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam. Oramadasa que gosta do jejum, viu, Bimala? É, os devotos gostam do jejum, de jejuar, de quebrar o jejum. Eu gosto de quebrar o jejum. Nossa, a parte que eu mais gosto do jejum é quebrar o jejum. Tá, já parei. Ô, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Bom, onde eu estava mesmo? Se você me corta, eu me perco, Bimala. Tá, vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Mas antes, deixa eu tomar um pouco d'água, porque senão vai falhar a voz, já está começando a falhar. Já está seca por aqui. Narayana, também só tem pasta e cana. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim sarasvatim vyasam tato jayam ujiraye shrivatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohya badrani vidnoti suhri satam nashta prayeshu abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 29. Conversas entre Narada e o rei Pratinabarri. Paramos aqui, ó, onde está se falando que aqueles que são menos inteligentes aceitam as cerimônias ritualísticas védicas como tudo. Poxa vida! É, não tinha visto esse ângulo aqui. Geralmente se fala que os menos inteligentes adoram os semideuses, né? Agora imagina quem adora pessoas inferiores aos semideuses. Aí socorro, né? Na ignorância pura. Então, segundo os Vedas, tá? Não é minha opinião, não, porque eu nunca falo a minha opinião, porque minha opinião não presta para nada, né? Só para enganar as pessoas. Se eu der minha opinião aqui, eu vou começar a enganar todo mundo. Então, aqueles que são menos inteligentes aceitam as cerimônias védicas como tudo. Os rituais védicos, nossos rituais védicos. É ilude, né? Ilusão, né? Eles não sabem que o propósito dos Vedas é compreender nosso próprio lar, onde vive a suprema personalidade de Deus, Krishna. É o que todo mestre que não é um farsante vem ensinar, o caminho de volta para a morada eterna de Deus. Se está falando da morada eterna de Deus, é onde vive Deus, Krishna. Não estando interessados em seu verdadeiro lar, eles andam iludidos à procura de outros lares. Não quer ir, Bimo? Foi, agora foi. De um modo geral, as pessoas não têm noção de seu verdadeiro interesse na vida, que é voltar ao lar, voltar para a morada eterna de Deus, Krishna. Elas não sabem nada sobre seu verdadeiro lar no mundo transcendental. No mundo transcendental há muitos planetas eternos Vaikunta, e o planeta mais elevado é Krishna Loka, ou Goloka Vrindavana, ou o principal Vaikunta. Apesar do suposto avanço da civilização, ninguém tem informação sobre os Vaikunta Lokas, os planetas transcendentais eternos. No momento atual, os ditos homens civilizados, avançados, estão tentando, olha o detalhe, abre aspas, tentando ir a outros planetas. Mas eles não sabem que, mesmo que vão ao sistema planetário mais elevado, Brahmaloka, terão de voltar a este planeta. Você vê, mesmo que você for aonde mora o primeiro filho de Deus, a pessoa mais poderosa do universo, você vai ter que voltar para cá. O Bhagavad Gita 8.16 confirma isto. Abrahma Bhuvanau Loka Punar Avartinor Juna Mam Upetya Tu Kunteya Punar Jamana Vidyate. Em português, desde o planeta mais elevado no mundo material até o mais baixo, todos são lugares de misérias, onde acontecem repetidos nascimentos e mortes. Até o primeiro filho de Deus tem que morrer, né? Mas quem alcança minha morada, ó filho de Kunti, nunca volta a nascer. Se alguém vai ao sistema planetário mais elevado dentro deste universo, Brahmaloka, ainda assim ele tem que regressar após terminarem os efeitos de suas atividades piedosas. É como o rico que vai no primeiro mundo passar as férias, depois acaba o dinheiro e tem que voltar aqui, né? Embora os veículos espaciais possam ir bem alto no céu, logo que se acaba o seu combustível, eles são obrigados a regressar a este planeta terrestre. Todas essas atividades realizam-se em ilusão. A verdadeira tentativa deve ser, portanto, de voltar ao lar, voltar à morada eterna de Deus. O processo é mencionado no Bhagavad Gita. Janti Madhyadinopi Man. Em português, aqueles que se ocupam no serviço prático e amoroso à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, voltam ao lar, voltam à morada eterna de Deus. Está vendo? A única maneira, né, de conseguir a passagem de volta é pagando com serviço prático e amoroso a Deus, o dono da morada eterna de Deus, né, Krishna. Então, se você quer entrar na morada eterna de Deus, você tem que satisfazer o dono dela, que é Krishna. A vida humana é muito valiosa e ninguém deve desperdiçá-la na vã exploração de outros planetas. Todos devem desenvolver a inteligência necessária para regressar ao Supremo. Todos devem estar interessados em informar-se sobre os planetas transcendentais Vaikunta, e em particular sobre o planeta conhecido como Goloka Vrindavana, e devem aprender a arte de ir lá pelo simples método do serviço prático e amoroso a Deus, que começa com o processo de ouvir, como nós estamos fazendo aqui na rádio, né? Ouvir sobre Deus é um serviço prático que todo mundo pode praticar. É só ouvir, né, favoravelmente e submissamente. Olha o detalhe, não é acreditar em tudo, é ouvir tudo e depois tirar as dúvidas. Porque enquanto tiver dúvidas, a fé sólida não acontece. Confirma-se isso também no Shrima Bhagavatam 12.3.51. Calma, estou ladinhando a página. Prabhupada cita o verso, né, como foi falado, e explica que é possível ir ao planeta supremo para Amvrajê mediante o simples método de cantar o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Está vendo? Isso se destina especialmente às pessoas desta era de Kali Yuga. Kalidusha Nidirajan. Prabhuja Gokula tem uma música legal que fala sobre esse verso aí, ó. A vantagem especial desta era é que simplesmente cantando o Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, é possível purificar-se de toda a contaminação material e voltar ao lar, voltar ao Supremo. É, ninguém vai voltar enquanto estiver com a mente suja e o coração sujo. E para limpar a mente suja e o coração sujo, só cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quanto a isto, não há dúvida. Se você duvida, conviva com os devotos que você vai acabar com suas dúvidas. É como já foi falado no começo do programa, né, Bima? Vai acabar com todas as dúvidas, porque você vai ver isso na prática. Meu querido rei, o mundo inteiro está coberto com as agudas pontas da grama Kusha. E baseado nisto, ficaste orgulhoso por teres matado várias espécies de animais em sacrifício. Devido à tua tolice, não sabes que o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, é o único meio pelo qual podemos satisfazer a suprema personalidade de Deus. Mas com regras e regulações, do jeito que Deus quer e não do jeito que a gente acha certo. Não podes entender este fato? Tuas únicas atividades devem ser aquelas que possam satisfazer a personalidade de Deus, Krishna. Nossa educação deve ser tal que possamos nos elevar à consciência de Krishna, a verdadeira consciência de Deus. Neste verso, o grande sábio Narada repreende diretamente o rei por este ter se ocupado em realizar sacrifícios que incluíam a matança de um grande número de animais. O rei pensava que era grande por ter executado tantos sacrifícios, mas o grande sábio Narada repreende-o diretamente, informando-o que sua matança de animais somente o leva a ficar arrogante e com falso prestígio. Na verdade, qualquer coisa que se faça que não leve a consciência de Krishna é atividade pecaminosa. Isso aqui é uma máxima, Bimala, ó. Tá vendo? Cadê? Ah, tá aqui. Eu tô pegando o telefone errado. Esse velhinho aqui é pra tirar. Ó, isso aqui é uma máxima, Bimala. Cadê? Perdi também. Ah, tá aqui, ó. Na verdade, qualquer coisa que se faça que não leve a consciência de Krishna é atividade pecaminosa. E qualquer educação que não leve a entender Krishna é uma educação falsa. Tá vendo? É o que se ensina nas escolas, faculdades, universidades. Educação falsa, inútil, não presta para nada, nem nesse mundo, nem no próximo. Por quê? Porque prende as pessoas no ciclo eterno de nascimentos e mortes, porque prende as pessoas na ilusão. E a pessoa acha que está fazendo a coisa certa. Em Kali Yuga é assim, né? O certo está errado e o errado está certo. Então aquilo que parece certo na verdade está errado, e aquilo que parece errado na verdade está certo. Nossa, isso aqui é uma máxima incrível, Bimala. Na verdade, qualquer coisa que se faça que não leve a consciência de Krishna é atividade pecaminosa. E pagar os pecados, meu amigo, nossa, pagar os pecados é ruim demais, hein? Se paga com prejuízos materiais, com sofrimentos e doenças. Ô, negocinho ruimzinho, viu? Negócio ruim. Que negócio? O melhor negócio é satisfazer Deus, servir Deus, né? E se dar bem, aqui, agora e sempre. E continuando aqui, e qualquer educação que não leve a entender Krishna é educação falsa. Então o povo só está vivendo a vida falsa, adquirindo conhecimento falso. E o resultado é esse aí, ó, que a gente vê no mundo inteiro. Sofrimento, doenças e prejuízos materiais. Doenças, tá, gente? O povo agora, o mundo inteiro, focou numa doença só. É ignorância, ilusão. Doenças, sempre vão ter doenças. O povo agora está focado, né? O mundo inteiro está focado numa doença. Mas nos Vedas fala doenças. Então, enquanto pecar, vai sofrer doenças, vai passar por doenças, epidemias, todo tipo de doença, né? Pandemia, todas essas coisas aí, ó. Peca mais, sofre mais. Então tem gente se iludindo que vai melhorar. Vai melhorar sim, vai melhorar. Tá bom. Mais uma ilusão. Tira o óculos cor-de-rosa, acorde, alma condicionada. Acorde para a vida real, não a vida cheia de ilusão. Se falta consciência de Krishna, qualquer atividade em que nos ocupemos é falsa. E qualquer propósito educacional que ambicionemos também é falso. Aí, tá vendo? Mais uma máxima aqui, Bimala. Ó. Se falta... Calma, tá focando aqui. O burrinho tá focando, tá focando. Se falta consciência de Krishna... Qualquer atividade em que nos ocupemos é falsa. E qualquer propósito educacional que ambicionemos também é falso. E ponto final. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é. Ah, é verdade. Mas depois do Bhagavad Gita tem a pós-graduação do Bhagavad Gita, que é o que nós acabamos de ler, né? A coleção Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado, onde você encontra todas as respostas, todo o conhecimento, com todos os detalhes. E essa coleção Shrima Bhagavatam está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha você encontra o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam. Você clica aí, já aparecem os livros disponíveis, você já encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Srila Prabhupada Lilamrita. Nossa, adoro essa coleção, viu? Tá bom, Bimala, já parei de falar, não vou atrasar mais não. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyadeshatarine. É, a parente da Vrinda veio aí, né? Elas não estão se entendendo muito aí. Saiu na rádio aí, Bimala. Os cães do inferno. Não saiu? Ah, não era para falar nada que não saiu. Tá bom, não saiu, então tá bom. Mas que cachorrada, hein? Poxa vida. É verdade, tem que entender. A Bíblia falou, não, você tem que entender que são almas. São almas que estão nesses corpos. É, são almas, Bíblia. São almas amaldiçoadas. É, não é fácil não, viu? Onde nós paramos aqui? Em março, é o capítulo Um Amigo Desconhecido. Em março de 1952, Abai publicou outro número de Volta ao Supremo. A maior parte deste número era dedicada a um artigo biográfico que Abai escrevera sobre Srila Bhaktisiddhanta Saraswati e seu pai Srila Bhaktivinoda Thakur. Ele, Bhaktivinoda Thakur, veementemente protestou contra os princípios daqueles falsos transcendentalistas que agora eram transmitidos em nome do Senhor Chaitanya. Ele iniciou um movimento reformatório através de contribuições literárias, enquanto ainda se dedicava à função de alto oficial do governo. A cachorra da Vera não para de latir, Bimala. Ai, ai, ai. Durante sua vida familiar e servindo como magistrado, ele escreveu livros de vários tipos em bengali, inglês, sânscrito e etc., para apresentar um quadro verdadeiro das atividades devocionais puras do Senhor Chaitanya. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj obteve inspiração desde sua própria infância no movimento de Srila Thakur Bhaktivinoda, seu pai. Trabalhou como secretário particular de Srila Bhaktivinoda Thakur e, sendo assim, Bhaktivinoda Thakur deu a ele, Srila Saraswati Thakur, o transcendental poder de delegado para promover a causa do Senhor Chaitanya. E assim, após a partida de Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Saraswati Thakur tomou as rédeas deste movimento reformatório. Absorto em produzir o seu jornal mensal De Volta ao Supremo, Abai supervisionava suas outras atividades apenas superficialmente. Às vezes, ele viajava, estava passando a bola para o filho, né? Como diz nos Vedas, né? Aos 50 anos, o filho crescido já começa a assumir, tomar conta da família, cuidar da mãe, né? E o pai, aos 50 anos, por volta de 50 anos, um pouco mais, um pouco menos, deve se retirar da vida familiar. É o que Prabhupada estava fazendo, né? Como aqui, ó. Absorto em produzir o seu jornal De Volta ao Supremo, Abai supervisionava suas outras atividades apenas superficialmente. Às vezes, ele viajava a negócios ou, tomando o trem noturno de Allahabad para Calcutá, visitava sua família. Quando seu vagão não estava lotado, ele acendia uma luz enquanto os demais dormiam. Viajar de trem noturno proporcionava-lhe uma boa oportunidade para pensar, ou até mesmo para escrever. Às vezes, ele dormia por algumas horas e então se levantava novamente e olhava pela janela para ver apenas a noite e as luzes projetadas do vagão do trem brilhando de volta em seu rosto e as janelas refletindo seu rosto. À metade da viagem de 12 horas, o céu começava a clarear, passando de cinza a azul brilhante, e as primeiras nuvens brancas apareciam no céu. Ele podia ver luzes nas cidades e ouvir o apito do trem avisando. Quando o trem diminuía a marcha e parava em uma estação, vendedores de chá passavam pelas janelas gritando: Chai, chai, chai! Ou chai, chai, chai! com suas altas vozes musicais, enchendo os ouvidos de chai, chai, chai, e enchendo o ar com seu aroma, enquanto centenas de passageiros tomavam goles de seu chá matinal. Durante seus mais de 20 anos de frequentes viagens de trem, Abai percebera cada vez mais pessoas fumando cigarros e cada vez mais mulheres viajando sozinhas. A Índia estava se ocidentalizando e os líderes nacionais estavam pavimentando o caminho do cego liderando o cego. Eles queriam o reino de Deus sem Deus. Eles queriam uma Índia progressista e industrializada sem Krishna. Das janelas ele podia ver grandes extensões de terra sem cultivo e todas as pessoas passando fome. É assim mesmo, né? Um monte de terra de mato e as pessoas todas na cidade. Às vezes lia um jornal e cortava-lhe um artigo que parecia justificar uma resposta em De Volta ao Supremo, ou que faiscava uma ideia para um ensaio. Legal, hein, Bimo? Você vê como o Prabhupada pregava? Pegava um tema atual e respondia com a cultura védica. Ele ponderava sobre como aproximar-se das pessoas para pedir assistência de quem aproximar-se e como começar uma sociedade de devotos conscientes de Deus, nos devotos conscientes de Krishna. As pessoas, não somente na Índia, mas também em todo o mundo, poderiam adotar a consciência de Krishna. O Chaitanya Bhagavata predissera que o nome do Senhor Chaitanya seria um dia conhecido em todas as cidades e aldeias. E essa rádio é para ajudar os devotos a fazerem isso, né? Srila Bhaktisiddhanta quisera ver isto acontecer. Ele enviara pregadores para a Inglaterra, mas eles apenas conseguiram um protocolo de visita à realeza, ficaram na fila, prostraram-se ante a coroa e então voltaram à Índia, sem efetuar nenhuma mudança no povo ocidental. Abai pensava sobre enviar de volta ao Supremo ao exterior. Seus agentes, Tucker, Spink and Company, tinham contatos na América e na Europa. As pessoas liam inglês em todo o mundo e algumas delas certamente apreciariam as ideias do Bhagavad Gita e do Shrimad Bhagavatam. Era isto o que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati queria. A consciência de Krishna não era somente para a Índia. Era a maior dádiva da Índia e era para todos. Fim da primeira parte de toda uma vida de preparação. Acho que chegamos no meio do primeiro livro da coleção. Capítulo 7. Jhansi, a Liga de Devotos. Procura-se candidatos de qualquer nacionalidade a se qualificarem como brâmanas verdadeiros para pregar os ensinamentos do Bhagavad Gita para todos os propósitos práticos em todo o mundo. Os candidatos merecedores receberão refeições e alojamento grátis. Informações com a C. Bhakti Vedanta, fundador e secretário da Liga de Devotos, Bharati Bhavan, P.O., Jhansi, U.P. Assinado Abai Charanji. Prabhupada sempre saiu para caçar elefantes, né? Sempre pensando grande. Como Deus é grande, né? E a gente nem imagina como Deus é grande, né? Era outra viagem de 12 horas com dúzias de paradas. O ruído repetido do trem e seu balanço de lado a lado dificultava o escrever, mas Abai, apertado no banco de madeira com outros passageiros de terceira classe, mantinha-se escrevendo. Dentro do vagão sombrio, os passageiros olhavam uns para os outros complacentemente. A poeira e a fuligem entravam pelas janelas abertas, enquanto o trem prosseguia velozmente. Lá fora, Passadas as monótonas fileiras de pedras soltas, brilhantes begônias reais desabrochavam em altos... Tá, vou prestar atenção, é verdade, está cheio de vírgula, Bima. Lá fora, passadas as monótonas fileiras de pedras soltas, brilhantes begônias reais desabrochavam em altas hastes nas rasas valas ao lado da linha férrea. Búfalos d'água e touros pastavam à distância ou às vezes puxavam um arado conduzido por um fazendeiro solitário. Abai estava indo para Jansi, não a negócios, mas para pregar. Um mês antes, em outubro de 1952, quando Abai visitara Jansi a negócios, o senhor Dubey, um freguês e proprietário de um hospital de Jansi, convidara-o a dar uma palestra no Bhagavad Gita Mandir, no templo do Bhagavad Gita, né? Muitas pessoas de Jansi apreciavam coisas religiosas ou humanitárias, fossem de devotos de Deus, teosofistas, impersonalistas, políticos ou qualquer coisa assim. Eles consideravam quase todo o caminho como um dharma, contanto que mostrasse alguma piedade edificante ou tendesse ao bem-estar público. É, tem gente que gosta de tudo, né? Gosta de tudo, não segue nada. O senhor Dubey tinha lido com interesse vários números do jornal De Volta ao Supremo e, por isso, solicitara que Abai desse uma palestra. Abai estivera ávido por aquilo. Perceber interesse intenso entre a audiência de mais de 100 pessoas, muitas delas jovens estudantes de medicina e graduados da faculdade ayurvédica local. Abai estava com 56 anos e sua apresentação impositiva da consciência de Krishna impressionara as pessoas jovens e de mentalidade religiosa de Jansi. Prabhakar Mishra, de 25 anos de idade, diretor da Vedanta Sanskrit College e chefe do departamento médico da Universidade Ayurvédica de Jansi, viu que Abai era muito vigoroso em seu desejo de difundir a consciência de Krishna. O Dr. Mishra considerava-o como uma espécie de mestre espiritual, embora andasse vestido de branco. Eis aqui uma pessoa humilde, pensava ele, um verdadeiro santo. O baixo e corpulento Dr. Shastri, recém começando sua carreira na medicina ayurvédica, era um jovem ativo, fascinado pela pureza de Abai e por sua visão de um movimento mundial para distribuir a cultura védica. Homens mais velhos, como o alto e suave Rancharan, Hairharan, Rancharan Raiharan Mitra, um vendedor de utensílios domésticos que escrevia poesia e usava um boné branco estilo Nehru, também queria aprender mais sobre o senhor Chaitanya com Abai. O Dr. Mulik, puxa vida, passa muito rápido, Bima, né? Esses últimos 15 minutos do programa passam voando. O Dr. Mulik, que era... Já vou parar. O Dr. Mulik, que era secretário, do templo do Bhagavad Gita, e o Dr. Sid, da universidade, juntos com suas esposas, aproximaram-se sinceramente de Abai após a sua palestra e lhe pediram o obséquio de visitar Jansi novamente. Abai viera até eles não como um vendedor farmacêutico, nem como um homem com preocupações familiares, mas puramente como um devoto de Deus, um devoto do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Para aqui, tá bom? Então vamos parar, né? Infelizmente vamos parar. E essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Isso mesmo. Essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site em inglês. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com a opção para ler na tela.